Leão de Judá. Um, dois, três, quatro. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Houve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. De fraqueza.